Defeat Tesla. Halt! Teste surpresa. Fujam! Isto não é um teste. Estou apenas à procura de alguém que agradeça a oportunidade de conseguir um pouco de lucro, guita, dinheiro, notas. Vocês gostariam de ganhar 10 euros à hora? Que trabalho? A minha irmã, Bettina, vem no domingo fazer uma entrevista para uma vaga na fábrica de imitação de carne de caranguejo de Pickford. Enquanto ela exibe a sua inigualável habilidade para pintar riscas cor-de-rosa em pedaços de peixe imperceptíveis, ela vai precisar de um babysitter para o filho, o meu sobrinho, Nathan. E por que não? Eu adoro crianças. Que felicidade. No domingo está disponível? Sim. Não. Bolas. No domingo a minha casa vira tenda. Acampamento? Não. O meu tio vai chegar. Ele é palhaço. Quando não sente a casa, fica insuportável. Bem, podemos ir para a minha casa. Podíamos fazer babysitting os dois. Ai, sim? Isso era demais. Oh, fazemos de conta que somos os pais e ficamos em casa com a criança. O que significa que estamos desempregados? Então, que diabo aconteceu à minha carreira de jornalista? E como é que vamos pagar as contas? Eu pensei que tu ias pagar... Muito bem. Eu levarei o Nathan à tua casa quando o carro de Apolo tiver concluído um quarto da sua viagem. Às 10. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Beira 122 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. O Nathan vai adorar isto. Temos enigmas, puzzles, cartões de perguntas, livros, desenvolvem pensamento cognitivo e consciência espacial. Isso é fantástico! Eu sei! Só que não é! O que falta? Oh, já sei! Boa! Brinquedos! Pincéis, lápis, oh, bonecos, jogos, plastilina na roxa. É criativo? Oh, preciso de esparguete para o cabelo dos fantoches. O que vem a ser isto? Eu e a Killy somos babysitters. É sim. A tua mãe vai estar no Festival da Batata de Pickford até às 6. Eu vou trabalhar. E devo dizer que não gosto da ideia de ter um miúdo do presente a correr pela casa com toda a tecnologia do futuro por aí. Pai, todas as coisas do futuro estão guardadas. Tudo o que seja pequeno, afiado ou esquisito está no roupeiro. Oh. Como é que tu saíste? Aí vai uma, Defi. Bem, fico feliz por aceitarem esta responsabilidade e estarem a agir como adultos. Oh, roxo! Olha para isto! Muito bem, não falta nada. Comida boa, jogos, livros. Se o Nathan se portar mal, usamos o troque de dados para o fazer adulto. De maneira nenhuma, é muito arriscado. Quero que prometam que não vão usar nenhuma tecnologia do futuro no sobrinho do Sr. Messerschmitt. Está bem, prometo. O que é que disseste? Vais tomar conta de um mini monstro que não é mais do que a essência pura do mal? Não, isso era se fosses tu. Aí vão duas, Defi. Calminha! Não tens um projeto de ciências para fazer, minha menina? O projeto é só para amanhã. Eu tenho de criar um modelo de um vulcão que simula a atividade subterrânea que precede a erupção. Vou demorar 2 segundos com o Wizard. Ah! Eu quero que construas o teu projeto de ciências como todos os teus colegas. Queres que use apenas 10% do meu cérebro? Quero que uses apenas tecnologia de agora. Promete que não vais usar o teu Wizard no projeto de ciências. Sim, prometo. Acho que estou em casa. Oh, pai. Ah, claro. Olá. Guten Tag. Não sabia quem eu sou, pois não? Sou Bettina Messerschmitt. Eu sei o que estou a pensar. Ela é mesmo alta. Sim, estava mesmo a pensar nisso. Os Messerschmitt são umas torres, como os carvalhos. amigos, com a sua grande copa, que oferecem a combinação perfeita de sombra e umidade, de que precisam as criaturas peludas da floresta, protegendo com carinho os cogumelos que um dia farão parte de uma pizza. Nathan! Oh! Como podem ver, temos outro traço de família. Lindo cabelo escuro, onde lá? Olá, Nathan. Eu sou o Phil. E eu sou a Killy. Uau, escadas! E ele tenta agir como um adulto, mas por dentro é só uma criança. Oh, oh, oh! Senhor Diffy? Nina Tesla? Batina? Meu irmão é mesmo impaciente. Aqui está o número do meu telemóvel. Não se preocupe, ele fica bem. E se tivermos dúvidas, ligamos para o seu bigode. Obrigado por tudo. O Nathan fica em boas mãos. Sim, adeus. Okay. Vão devagar, divirtam-se. Muito bem. Bigode, bigode, bigode, bigode. Não é giro. Nathan! Nathan? Não queres atirar a bola pelas escadas outra vez? Yo, Pim! É o teu homem, o Dan! O teu maior fã! Olá, Danny. O que fazes aqui? Tive de vir apanhar ar e pensei em vir respirar o doce perfume da Pim. Trabalhei no projeto de ciências do Messerschmitt no fim de semana. Como é que vai o teu vulcão? Oh, vai andando. O pessoal da turma está todo doido. Estão a arrancar cabelos a tentar fazer estes vulcões. Interessante. Aposto que se alguém tivesse uma dúzia de vulcões, fazia uma pipa de massa. O pessoal iria pagar a ela ou a ele uma fortuna. E isso ia deixar a Pim, ou quem quer que fosse, muito, muito feliz. Bem, 5 menos 3 é... Oh! Au! Oh! 2! Se não te importares, vamos saltar o 48 menos 12, está bem? Se calhar é melhor fazermos o intervalo e comer qualquer coisa. Tenho umas sandes especiais para um rapazinho especial. Manteiga de amendoim e compota! Que delícia! Oh, falta o guardanapo. E esta? Acho que fizeste uma sandes de manteiga de amendoim, Killy. Não colabores. Bem, é óbvio que precisas ter as mãos ocupadas. E que tal uma plasticina? Boa! E se fizéssemos um boneco? Boa ideia! Aposto que isto se cola à parede. É, não! Ups! Vou tentar de novo. Não! Não! Promete que não usas o Wizard no teu projeto. Sim. Prometo. Já te lembraste de tudo ou é que tenho de ir trabalhar? Prometi que não usava o Wizard no meu projeto. Mas não disse nada quanto a projetos de outras pessoas. Pim, estás a falar com quem? Comigo. Só os génios o fazem. Onde está ele? Não sei, pensei que tu sabias. Eu pensei que tu sabias. Está na rua? Não. Não! Oh! temos de tomar uma atitude. O troca-idades! Espera, vai parecer mais velho! Não, se carregares aqui não vai. Assim só vai envelhecer por dentro, vai agir como adulto. Então, toca a andar. Mas não dá. Porquê? Com licença. Quero que prometas que não usas tecnologia do futuro no sobrinho do Messerschmitt. Está bem, eu prometo. Eu prometi ao meu pai que não usava. Estás tu! Espera! Se fores tu, então tecnicamente não estou a quebrar nenhuma regra. Vou distraí-lo e tu usás. Bora! Anda cá, Nathan. Achas que isto se vai partir em quantas partes, hein? Aposto que é caro. Acontece nada. Não vais notar nenhuma diferença por fora. Estás a envelhecer. O comportamento dele não há aparência. Nathan, estás bem? Bem? Querida, eu estou preocupado com o meu colesterol. O barco tornou-se no inferno. Mas eu vivo um dia de cada vez. Deste-lhe tantas descargas que ele tornou-se num velho. Ei, ei, volta aqui. Ei, tu não vais a lado nenhum. Ouve, tem cuidado. Killy, carrega no botão para reverter. Temos de rejuvenescer. Bela carpete. Isto é de boa marca. Nathan? Olá, Palito. E que tal largares a geringonça e cozeres uma galinha? Phil? Tu és giro, eu gosto de ti. Dami! Oh. Não! Uou! Phil? Dá-me o troca-idades. Uou! Oh. Phil, devi! Tu vais dar-me isso imediatamente. Ou estás no Belfry, Phil? Acabou! Acabou a bateria? Como assim acabou? Phil, uma criança de 8 anos parece que tem 80. E o meu melhor amigo, que é um adolescente, parece que tem 5 anos. O que fazemos agora? Brincar às escondidas. Residência Diffy. Olá, Killy, é o Lloyd. Olá, Sr. Diffy. Como se está a portar o sobrinho do Messerschmitt? O Nathan está bem? Bem, não há aqui uma única coisa que não me faça gases. Isso era o Phil? Sim, o babysitting despertou a criança que há nele. Era só para avisar que hoje vamos acabar mais cedo. Por isso eu devo chegar daqui a uns 15 minutos. 15 minutos? Isto fui eu. Phil, é o teu pai. Porta-te bem, porque senão eu digo que és um menino muito mal comportado. Olá, papá. Precisas que leve alguma coisa? Ah, brinquedos, gelado e um cachorrinho. Está bem, adeus. O Phil acha que é melhor comprar qualquer coisa para o pequeno Nathan. E que tal comida sem colesterol, querida? E umas meias ortopédicas? Bem, até já. Phil, temos um quarto de hora. Já pensaram em comprar vulcões pré-fabricados, mas podemos confiar na qualidade e depois ao preço? Ouch! Foi por isso que decidi lançar uma nova linha, bem funcional e de boa qualidade, os PIM Vulcões. Observem. E 3, 2, 1... Olha, olha, olha. Parece que alguém do distrito snob de Pickford se perdeu. Caluda feirante. Preciso de um vulcão. E se eu não passar a ciências, não vou poder ir para o campo de modelos da moda este verão, sabes? E por campo, entenda-se um hotel de 4 estrelas. Quanto queres por este? O Monte Etna é um bom vulcão para iniciados. Garanto um 15 com o Messerschmitt. Preciso de um 20. Então tens de dar um passo maior e levar o pinatubo. Material de primeira, e tudo o que tens de fazer é limpar o meu cacifo todas as semanas este semestre. Eu nem limpo o meu cacifo. A minha empregada limpou às quintas. Tu vais voltar! Phil Diffy, olá! Como vão as coisas no 10º ano? Tu és giro, eu gosto de ti. Queres andar de balanço? Eu? Estás a gozar? Claro! Phil Diffy, do 10º ano, acabou de me convidar para andar de balanço com ele. Conta a toda a gente que era uma difusão de nível 1. Primeiro eu! Empurra-me! Do que é que andas à procura? Garanto um 15. E se comprares este agora, ganhas ainda... Pim. Eu estou a tratar de negócios, lourinha. Tenho de falar contigo. Ou vais comprar um vulcão, ou estou a perder tempo. Há um enorme problema. Já estou a gostar da conversa? Força! Posso ser eu agora? Não tem piada. Ui! Sim, sim! Ui! Está bem, tem alguma piada? Tens de fazer qualquer coisa. O teu pai chega daqui a 10 minutos e esta bateria acabou. Ah, eu tenho uma a mais. Oh, ainda bem. Mas nem penses que te empresto. Porquê? Porque é a oportunidade perfeita para o meu irmão se meter na maior embrulhada da vida dele. Se eu o impedisse e odiar-me... Ei, querida, tens um piaçaba? Isto não podia ser melhor! Boa! O teu pai só devia chegar daqui a... Messerschmitt! Messerschmitt? Messerschmitt? Messerschmitt? Que é que ela disse? Fecha a porta da garagem! Depressa! Já está! O que é que se passa aqui, menina Diffy? Bem, Sr. Dawkins? Quietinha, menina Kugel! Bem, é que a Pim, o Danny e a Cândida estavam a trabalhar em conjunto para fazer os melhores projetos para a sua aula. Isso mesmo! O meu está pronto! Até mais ver! O que vem a ser isto? Ora, enfim, eles criam um sítio inspirador e... Conhece a Pim quando mete uma coisa na tola e não olha a mais. Estou atrasado, menina Tesla. Sabe, o Nathan está a divertir-se imenso. Porquê é que não volta daqui a umas horas? A Bettina já vem a caminho de casa. Deves-me uma. Estamos quites. Uchi, kuchi, uchi. Oh, não! Acertei-lhe! Nathan, querido, é hora de acordar. Oh. Mamã, tive um sonho esquisito. Não foi como o do carteiro que tem cartas sem selos, que têm de ser entregues na mesma. Porquê a demora? Gritam os destinatários. Ainda é o princípio. Bom, foi uma tentativa muito, muito boa. Anda, temos de ir. A mamã está atrasada para o tratamento de beleza. Oh, Kili. Boneca, de uma rapariga para outra, devo mudar alguma coisa? Ser sincera. Talvez fazer um corte? Pode ser que tenhas razão. Danke. Problema resolvido. Ainda falta 8 minutos. Então, Kili... O Phil está bem? Não, como foi com... Oh, bem, tudo bem. E... Sim? O quê? Eu não sei. Onde está o Phil? Phil? Bom, desta altura, cabelo escuro, borracho, como o pai. Oh, Phil, claro. Eu não o vi. Dan, dan, dan, dan! Eu sou o Phil do futuro! Phil, tens 5 anos? Nada. Ah, sim, é que parece mesmo. Diz-me lá se isto tem piada. Trus, trus. Quem é? Quá. Qual, quá? Os meninos não grasnam. Apanhei-te, tens 5 anos. Oh, deixa-me cheirar o teu hálito. Ah, bolo de açúcar, bolo de açúcar. Pai, aquilo e fê-los para o Nathan. São deliciosos. Bem, por momentos pensei que tinha havido um acidente com o troca-idades. Não, Eu disse que não ia usá-lo e não usei. Assim é que é. Estou muito orgulhoso. Parabéns. Pai. O quê? Não te orgulhes de mim. Nós usámos o troca-idades. Não aguentámos o Nathan. Pensei que se aquilo usasse, tecnicamente, eu não quebrava a promessa. Desculpa. Desculpe, Sr. Diffie. Apesar de eu nunca ter prometido... Peço desculpa. Bem, filho, não te vou castigar, mas digamos que, tecnicamente, não podes sair de casa esta semana. Oh, é sempre uma desilusão quando os bons se tornam maus. É, sim, senhor. E tu acabaste o teu projeto de ciências, minha menina? Yep. Sem o Wizard. Yep. Jura? Eu juro que não usei o Wizard para fazer o meu projeto de ciências. Ah, quem é que eu quero enganar? Todos sabemos que isto não passa de uma mentira. Mas eu era uma criança. Oh, oh, as coisas que eu fiz. Não se preocupem, eu castigo-me. Estás magro, vou fazer-te uns biscoitos. Pai, a mãe só vem daqui a 3 horas. Deixa fazer os biscoitos. Boa bola. Também quero. Cá estou à vossa porta com publicidade de correio. À espera que a família que foi de férias regresse da... Oh, raios! Pensei que ia conseguir desta. Não, meu. Estás quase lá. Regressei do hotel exageradamente caro, arrastando as toalhas roubadas e os pequenos sabões e várias outras pequenas coisas. Oh, olhem! Diz o pai. Desconto de pneus! Agora o meu fim de semana está completo. Vês como é fácil? Muito obrigado. Às ordens.